Projeto X Podcast. Projeto X Podcast, e hoje novamente iremos falar de romance policial. Já fizemos episódios sobre Sherlock Holmes, já fizemos episódios sobre Agatha Christie, e agora vamos falar de um novo romancista desse gênero, que se chama Robert Galbraith, né? Um autor britânico que começou sua carreira recentemente e já tá indo pro terceiro livro com relativo sucesso. Yes! Creio que sim, né? Oh. Espero, né? Ele tá vendendo bem, eu acho. Bom, eu sou Fernanda Fofonca e na época que eu conheci Robert Galbraith, eu fiquei em estado de choque. Só isso. Deus, que eu tenho dito. Descobriu que ele não é um homem. Não apenas isso, né? Antes fosse esse o problema. Eu sou o Flávio Kiba e eu tenho uma tendência a gostar de personagens chamados Robert. Santo nome, Batman. Aqui é o Cabeça. E qual é a tara dos ingleses pro romance policial, né, cara? Por quê? Por quê, né? Vende muito, vende muito. Bom, aqui eu seja, eu preciso falar uma coisa. Esse chip era uma merda. Nossa. Eu mal comecei a ler o livro e eu já tô chipando o casal principal. Porra. Isso que nem é o foco do livro. Pois é, teoria, cara. Né? Porra. Como não fazer o chip com o cara que não tem uma perna? Como resistir, Guedes? Como resistir? Vamos lá, então, em 2013 surgiu aí um novo romance policial, um livro chamado O Chamado do Cuco. Fica estranho, né? Chamado do Cuco. Mas foi lançado em abril de 2013 o livro Chamado do Cuco, de um autor novo, né? Conhecido como Robert Galbraith. Ele foi descrito na época, né? A mini biografia que surgiu é que ele era um senhor de meia-idade que era ex-investigador, a paisana da Real Polícia Militar, que é a britânica. E depois que ele se aposentou em 2013, ele começou a trabalhar na indústria de segurança civil e, ao mesmo tempo, ele começou a escrever romances policiais. Até o personagem principal, que é o Strike, né? O Cormoran Strike, ele também é um ex-investigador da Real Polícia Militar Britânica. Então, tem algumas coisas bem relacionadas. Quer dizer, na verdade, era isso que se sabia até então, lá em 2013, quando o livro foi lançado. Até porque, convenientemente, ele era muito discreto, né? E ninguém via a fotografia dele em lugar nenhum. É. Convenientemente, assim. É, desculpa que eles tinham dado, né? O cara era do exército, tem alguns conhecimentos, não pode ser exposto assim, dessa forma, né? Então vamos deixar ele anonimar. Mas, assim, durou pouco tempo. Em 3 meses já descobriram que, na verdade, Robert Galbraith não existe, e ele era um pseudônimo aí de um autor muito famoso britânico, por sinal. Isso causou um certo alvoroço, eu acho que na mídia, no público. O livro, que até então ele tinha recebido boas críticas, tinha tido uma vendagem razoável, né, pra um autor desconhecido. Não, pro lançamento de autor, as vendas foram absurdas, né? Pra um primeiro livro? Nossa senhora. Não, ele tinha sido muito elogiado até pela mídia especializada nesse tipo de livro, e até por alguns leitores. Ele tinha recebido boas críticas, né? Era um autor desconhecido, enfim, tava começando a se dar bem, mas ainda até então não era um sucesso estrondoso. Ele não tava nem entre os 5, 10 mil autores mais vendidos da Amazon, por exemplo. Só na Amazon ele tinha vendido 1.500 cópias. No total, mais ou menos 8.500 cópias entre os diversos formatos de e-book, audiolivro, enfim, o que tinha na época. Era um autor realmente iniciante, que estava galgando, né, pro seu sucesso. Até que foi curioso que na época, poucos dias antes, né, da revelação de quem que era o verdadeiro Robert Galbraith, uma leitora tinha deixado um comentário na página do livro na Amazon, dizendo assim: "Este livro é tão bem escrito que eu suspeito que, daqui a alguns anos, vamos descobrir que o autor é o pseudônimo de algum autor famoso." A pessoa tava bem no caminho. Melhor que Strike. Pessoas não acreditam que um cara do exército pode escrever tão bem assim, viu? É. Estavam certos no fim das contas. Puta preconceito, mas enfim. Era verdade. O autor, além disso, ele também foi comparado, né, o Robert Galbraith com P.D. James, né, que é atualmente a mais respeitada autora de suspense. E também recebeu críticas elogiosas de outros autores do gênero ou especialistas nesse gênero. E recebeu críticas positivas, assim, acho que isso que é bem interessante de se notar. Uma coisa legal também que a gente podia comentar é que a obra já tinha sido até vendida para alguns países, inclusive o Brasil, antes de descobrirem quem era o autor, né, Sim, na verdade. Exatamente. Já andava sendo sondada por algumas emissoras de TV britânicas para ser adaptada, antes realmente da revelação. Até que no dia 13 de julho, o jornal britânico Sunday Times, ele escreveu uma reportagem onde ele divulgava que, na verdade, a verdadeira identidade do autor, Robert Galbraith, era nada mais, nada menos do que a principal autora britânica da atualidade, minha muito amada, querida J.K. Rowling. E isso, assim, causou um boom no mercado literário, assim. A galera começou a correr atrás dos livros. Vendas que ultrapassaram 700% de aumento, né? A galera comprava 3, 4 cópias. A Amazon ficou sem estoque do livro em poucos dias, assim, sei lá, 2 dias depois eles ficaram sem estoque do livro, de tão rápido que esgotou. Quer dizer, o autor que até então tinha vendido 1.500 cópias passou pra lista de mais vendido da Amazon em 2, 3 dias no máximo. Assim. É. A mídia toda em cima, começaram a chover entrevista na Rowling. Cara, por que que ela estava se escondendo e tudo mais. Eu lembro, na época, quando saiu essa notícia, eu fiquei bem... Nossa, a Rowling lançou um livro de romance policial sobre um pseudônimo, que eu fiquei muito feliz na época. E eu comecei, ah, que legal. Eu adoro romance policial, eu adoro a Rowling. Ia ser muito legal se, na verdade, o plot twist fosse que o livro era da Agatha Christie, que deixou centenas de livros escritos antes de morrer. Meu Deus. E ela ia continuar a contagem de livros após a morte. Mas não foi esse o plot twist, infelizmente. Eu acho interessante que eu lembro que logo que anunciaram que era J.K. Rowling, a gente particularmente não imaginava que o livro existia. E quando eu vi a notícia, a Rocco adquire o novo livro da J.K. Rowling sem saber, né? Que porra é essa, né? O que tá acontecendo? Aí eu fui ler a matéria aí que eu entendi que era o pseudônimo, que o livro já tinha sido lançado no Reino Unido e já tinha sido comprado pela Rocco sem saber que era a J.K. Rowling. Na época eu lembro que eu até fiquei, será que, né? É verdade? É. Será que, né? Não rola por baixo do pano? Quer dizer, né? Será que rolaria se ela não tivesse sido comprada por outra editora? Será que a Rocco quer falar, caralho, sua vadia, publicamos sua parada aqui durante anos, entendeu? Nem pra dar dica pra gente. Ah, mas até aí a Rocco já nem foi a editora no Brasil que publicou Morte Súbita, né? Eu acho que é a Nova Fronteira, se eu não me engano. Foi o primeiro livro dela depois de Harry Potter. A Rocco realmente deve ter se sentido muito feliz quando percebeu que, sem querer, comprou um livro da Rowling, né? Ah, sim. Eu imagino o coitado das outras editoras que ignoraram o livro do Robert Galbraith. Quem é esse cara? Ah, não vou comprar, não. Não vai virar nada. Esse velho maluco, provavelmente o cara que falou pra comprar da Rocco ganhou a promoção, né, cara? Ele virou vice-presidente, né? Até na época, logo depois que saiu a notícia de que a Rowling era a verdadeira autora, né? Alguns editores britânicos, eles começaram a colocar no Twitter. Um lá primeiro falou, gente, eu recusei a Rowling sem saber, né? Que bosta. E falando, quem mais que recusou? Se pronuncia aí, quem mais recusou a Rowling? Se também, eu fosse, né, ator britânico, eu até ia falar, eu também sou um pseudônimo da Rowling. Compre meus livros. E a Rowling, recentemente, até ela divulgou algumas cartas que ela recebeu de recusa pelo Robert Galbraith. Que é bem interessante, assim. Da mesma forma como na época que ela foi lançar o Harry Potter e a Pedra Filosofal, ela recebeu mais de 10 cartas de recusa. Ela, de novo, como Robert Galbraith, recebeu cartas de recusa e ela acabou divulgando. E eu fico pensando, todo mundo que recusou, bobear a gente que recusou ela pela segunda vez, deve ter se sentido muito frustrado. Eu publicaria com a hashtag chora recalcada. Aí é o mesmo cara que fala, caralho, não acerto uma! Na época, a reportagem do Sunday Times tinha dito que um professor lá tinha desenvolvido um sistema que reconhecia, ele comparou os textos do Robert Galbraith com os textos da Rowling, e daí isso gerou um cruzamento e ele disse, não, é a Rowling que é a autora. Mas isso foi só no começo, logo em seguida, na verdade, descobriu que a pessoa que passou a informação pro jornal foi a amiga de um advogado da Rowling. A Rowling nem conhecia a pessoa já foi lá e saiu estragando tudo, né? Ah, vou ganhar um dinheirinho aqui, vou vender essa notícia, né? Foda-se. Eu também vi defenderia, desculpa. Malditos advogados que ficam contando pros seus amigos os casos dos seus clientes, viu? Merecem tudo queimar, viu? Alguém aí perdeu o emprego. Fácil. Com certeza. Na verdade, o escritório de advocacia inteiro, né? Perdeu provavelmente a maior conta que eles tinham. Também. É curioso, assim, que a Rowling, na época que divulgaram que ela era a verdadeira pessoa por trás de Robert Galbraith, ela disse, assim, que tinha ficado um pouco triste porque ela não queria que o nome dela tivesse sido divulgado tão cedo. Porque pra ela tinha sido muito prazeroso recomeçar do zero, assim. Na época que ela lançou Morte Súbita, ela recebeu muitas críticas, assim, mornas. Pô, e o Harry Potter? Cadê? Harry Potter. As pessoas ficaram comparando demais com Harry Potter, e o livro é completamente diferente de Harry Potter, né? Então, ela disse que foi uma experiência um pouco ruim. Além disso, o livro acabou vendendo muito em pouco tempo, assim, por mais pela fama dela do que pela qualidade do livro em si. Então, ela disse que as críticas que ela recebeu não foram tão honestas, ou eram muito comparativas com a série de Harry Potter, enfim. E ela queria poder escrever de uma forma mais livre. Ela queria, assim, libertar um pouco da fama dela e receber críticas mais honestas. E foi um sucesso mais desenvolvido, assim, sem ser por causa do nome dela. Então, ela escolheu um pseudônimo, né, Robert Galbraith, que ela diz que Robert é o nome masculino que ela mais gosta e que, de alguma forma, ela nunca tinha usado em Harry Potter. E Galbraith, quando ela era criança, ela dizia que queria se chamar Ellie Galbraith. Na verdade, isso eu já vi diversos autores famosos, né, que recorreram a esse recurso de ter um pseudônimo pra poder, às vezes, mudar um pouco o gênero do tipo de literatura que faz, ou meio que poder realmente ter uma noção de como que tá a sua obra sem ser pelo nome que carrega. Porque a Rowling, se ela lançar qualquer coisa, vai vender como exatamente água. Essa é a verdade, que nem a gente tava discutindo esses dias, a Rowling vai lançar o 8º Harry Potter, entre aspas, que na verdade é apenas o roteiro da peça de teatro. Quer dizer, ela vai lançar em formato de livro um roteiro de uma peça, isso vai vender como água. Pode ter certeza. Não, e tá associado ao nome Harry Potter, né? Tipo, cara, eu vou comprar por isso, sabe? Eu fiquei meio chateado de ser só o roteiro transcrito, assim. Eu acho que eles poderiam ter tido um trabalhinho novelizado a parada, exatamente, né? Mas ok, né? Ok. Vamos comprar porque é dela. Porque né? Se a gente pode vender de novo depois novelizado, né? Exatamente. Exatamente. Com certeza. Né? E se tem alguém que sabe ganhar dinheiro, é a J.K. Rowling. Mas enfim, ela na época deu algumas entrevistas dizendo que ela tinha essa expectativa de que o anonimato durasse um pouco mais, mas que mesmo assim, com 3 meses de anonimato, ela apresentou um retorno muito positivo. Quer dizer, o livro vendeu ok, né? Pra um autor conhecido, novo. Teve um número de vendagens bons. Teve críticas positivas. Ela tinha já conseguido algumas emissoras, né? Que entraram em contato pra fazer a versão televisiva das histórias. Então, foi um retorno positivo, só que durou apenas 3 meses. Ela queria realmente que isso tivesse durado um pouco mais de tempo. Mas sempre tem um advogado pra atrapalhar tudo. Aham, o advogado e a amiga do advogado, né? Valeu, cabeça. Essas pessoas que vão no Twitter ficam contando toda a história. Por favor, não contem esses pseudônimos pra mim. Em 2014, também, a BBC, ela comprou os direitos de adaptação da série de romances do Cormoran Strike, né? Que é o nome do detetive. Isso. E ainda, até o momento, eu acho que não vi nenhuma notícia relacionada à série em si. A BBC já fez a serialização em 2 capítulos de Morte Súbita. Então, esse foi o primeiro passo. E eles realmente estão investindo na Rowling. Porque será, né? Será que é porque dá dinheiro? É. Acho que não. É. Mas eles estão investindo em adaptações de materiais da Rowling e provavelmente mais um pouco a gente deve receber mais informações e mais notícias dessa adaptação desses romances policiais pra TV. Ó, se for uma série tipo Sherlock, eu acho que vai ser muito boa. Sim. É que assim, com na certeza. Verdade, o problema eu acho é que não seria como Sherlock, porque eu acho que o Sherlock ele tem uma estrutura. Ela funciona porque ela existe um mundo muito grande por trás. E cada livro é apenas um mistério, né? Eu, na verdade, imagino que poderia funcionar melhor como filme do que como série. Eu acho que uma minissérie de alguns poucos capítulos, né? A BBC já faz várias dramatizações de várias histórias. Do Sherlock tem um monte, por exemplo, que ela já fez, ah, né? Sim, os Cães de Baskerville, por exemplo, tem um monte aí, versão a cada ano que eles lançam. Eu tava vendo aqui os outros pseudônimos da galera, tipo o Nelson Rodrigues que fez pra escrever putaria pra mulher. É, maravilha. A própria Agatha Christie teve pseudônimo. Fez, é Mary Whitmacott, alguma coisa assim. É, que ela usou pra escrever romances mesmo. O Lemon Snicket é uma espécie de um pseudônimo. O Stephen King lançou já livros com pseudônimo. Já, verdade. O Machado de Assis usou pseudônimo aqui no Brasil. Sério? Nossa, usou. Como Boas Noites, João das Regras e Doutor Semana. Eu tô me sentindo mal que o único que eu conheço é o cara que fez Death Note. Ninguém conhece a cara dele, né? É, na verdade, ninguém sabe, né? Às vezes é o tipo... fingindo que não tá fazendo nada. Com certeza não é. Definitivamente não é. Se fosse Titi Cuba, a história tava rolando até hoje. Eu acho que talvez aqui no Brasil, o maior exemplo, eu acho que era o Fernando Pessoa. Ah, mas esse era o estilo dele, de criar vários, ok, né? Mas ainda assim era, tipo, bizarro. Ele era meio maluco, assim. Né? Era uma personalidade, né? Na verdade, mais ou menos como a Rowling tentou fazer com o Robert Galbraith, que, na verdade, assim, ela criou não só um pseudônimo, mas é um estilo diferente de escrita. Ela tentou escrever como um homem escreveria, e uma pessoa com uma vivência diferente. Ela teve que estudar pra escrever como essa pessoa que ela criou. Até eu lembro que uma das críticas que eu li, que o pessoal falava, nossa, mas como que esse homem, ele consegue descrever tão bem roupas femininas? É, eu vi isso. Que era efetivamente uma mulher. O autor tinha sido elogiado por isso, mas era uma mulher, na verdade. Não, é essa. Adorei, uma estrela descreve roupas femininas muito bem. Até procurou escolher um homem, né, pra ser o pseudônimo, pra justamente conseguir se afastar o máximo possível da imagem dela, né? É até curioso que a Rowling, ela disse que ficou treinando por uma semana a assinatura, né, do Robert Galbraith, um autógrafo, porque a editora pediu pra ela fazer algumas versões autografadas do livro. Daí eu fico pensando, poxa, gastei uma semana treinando esse autógrafo pra vir um babaca de um advogado contar pra amiga, pra contar pro jornal e divulgar, atrapalhar toda a minha estratégia de me esconder, né? Uma coisa garanto, ela ficou puta da vida, cara, com essa garota que ela nunca ouviu falar. Quem foi você, desgraçada? Por que você abriu o bico, maldita? Ah, deve estar rolando aí uns processos. É, no fim que aconteceu, aquela firma lá de advocacia acabou pedindo desculpas públicas, né, pra Rowling, e acabou tendo que dar um valor substancial de doação, né, pra um instituto de caridade do exército, alguma pra coisa assim. Pra evitar o processinho com, né? E porque, vamos ser sinceros, eu provavelmente se eu fosse história, eu ia falar, sério, Rowling, você quer dinheiro? Porra! He may contain me, urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Agora eu fico imaginando, será que quando ela tava escrevendo, assim, a primeira versão do chamado do Google era tipo assim, Cameron Strike, um rapaz órfão, descobre-se um detetive especial e vai para uma escola especial, droga! Né? Tipo, ela rasga a folha, tipo... descobre o detetive, né? Você é um detetive bruxo. Você é um detetive Cameron. O quê? Eu sou um detetive? E ele vai para uma escola especial de detetives. E ele tem uma cicatriz em forma de lupa. Na festa. Mas falando acho que um pouquinho sobre os livros, né? Até o momento foram já lançados 3 livros. O terceiro vai ser lançado agora, dia 18, no Brasil. Já foram lançados na Inglaterra os 3 primeiros livros. Ele é uma série que tem previsão de ser novamente 7 livros. Ó, ela gosta do número 7. Então, em teoria, vão ser 7 livros a princípio, que vão acompanhar a trajetória do Cormoran Strike, mas é de uma forma diferente. Em Harry Potter, por exemplo, as histórias elas eram segmentadas, né, de cada ano, era meio que independente, mas todas as histórias tinham ligação e elas estavam te levando para um rumo comum. Eu ainda não sei se a Rowling tem pretensão de, no caso das histórias do Cormoran Strike, ela fazer ligações mais profundas. Assim, claro, tu percebe a passagem de tempo entre um livro e outro, quer dizer, coisas que aconteceram no primeiro livro são mencionadas no segundo e assim por diante, mas as histórias são completamente independentes. Eu não sei se com o tempo ela tenha a ideia de talvez criar um inimigo maior, que talvez permeie mais de uma história, ou realmente todas vão ser independentes, assim, com questões de evolução mais pessoal. Então tu tem mudanças nos personagens principais, vai acontecendo novas coisas na vida, mas as histórias em si, quer dizer, os casos que eles investigam, são independentes uns dos outros, né? E engraçado até uma coisa que você comentou, eu acho que é relevante falar, que apesar do, por exemplo, o segundo livro, que é o Bicho da Seda, se passar depois do primeiro livro, cronologicamente falando, e ele citar os acontecimentos do livro, você não precisa de nada pra ler o segundo livro. Você pode ler o segundo livro independente do primeiro, porque na verdade a única coisa que ele fala, olha, teve um caso famoso antes e ele tá me dando alguns clientes agora. É basicamente isso que você precisa saber do primeiro livro. Ele não cita, tipo, consequências, você não precisa ter lido pra saber, não muda em nada, porque até eu acho que a ideia dela, e pelo menos como estão vindo as capas, seria tipo, esses são contos de Cormoran Strike. Seriam coisas que você pode ler, talvez como os contos de Sherlock Holmes, né, que tinha uma coisa mais independente. Eu acho que se ela quisesse, ou se ela tem a pretensão de criar uma linha, um objetivo final, só se ela, por exemplo, colocasse um rival pra ele, como seria o Moriarty ou Sherlock, mas eu acho, não acho que seja isso que ela vai fazer. Pelo menos até agora não aparenta ser algo nesse sentido. Na verdade, até uma característica de alguns romances policiais, pelo menos do que eu já li, é tu realmente ter histórias independentes. Tu pega um livro do Hercule Poirot, eles são independentes, assim, tipo, eu já li o último livro dele. É, cai o pano, não é? Depois que eu fui ler o primeiro livro dele, sabe? É bem independente independente uma coisa da outra. Tu tem mais, assim, questões pessoais, por exemplo, a questão de relacionamento dele de família, ou com a ex-namorada, ou da Robin com o noivo, enfim. Isso são coisas pessoais, mas que são coisas que não afetam o desenrolar da história como um todo. Quer dizer, é realmente tu pode ler de forma independente. A gente ainda não sabe como que vai ser isso no futuro, mas pelo menos os dois primeiros livros são escritos dessa forma, né? Então, pode começar pelo Bicho da Seda, tu pode começar pelo Chamado do Cuco e não faz diferença nenhuma. Embora eu confesso que é melhor vocês lerem primeiro o Chamado do Cuco e depois o Bicho da Seda. Que nem os dois primeiros livros do Sherlock também. Você pode ler primeiro o Estudo em Vermelho, depois o segundo, né? Ou o inverso. E eu recomendo ler o primeiro, porque você vai entender pelo menos como é que é o personagem, né? E isso que é interessante. Isso é muito apresentado, então, no Chamado do Cuco. Porque ele tem uma perna menos, porque ele age dessa forma, os relacionamentos dele estão meio desgastados, como que a secretária entrou na história, né? E como isso pode desenvolver nas outras histórias, né? Nos outros livros. Na Inglaterra, o livro ele foi publicado pela Sphere Books, que é da Little Brown Company. O Chamado do Cuco saiu em abril de 2013, Bicho da Seda, que é o segundo, saiu em junho de 2014, e o Vocação para o Mal, que vai ser lançado agora no Brasil, saiu em outubro de 2015 na Inglaterra. Bom, a gente tá falando que são romances policiais, então vocês já sabem mais ou menos qual é o tipo de história que estamos falando. Investigação, tem um crime, todos os livros eles são centrados em um crime principal e a investigação por trás dele. A gente vai dar uma curta sinopse de pelo menos dos dois primeiros, porque o terceiro a gente, ninguém leu, obviamente, né? Só pra gente poder entender um pouco do que a gente tá falando nas histórias. Depois de perder aí sua perna no Afeganistão, né, o detetive Corman Strike, ele vira detetive, porque até então ele não era detetive, né? Ele abre o escritório de detetive e, de repente, aparece aí um caso pra ele resolver. Crime de, aparentemente, um suicídio que o irmão de uma modelo muito famosa que, aparentemente, caiu de um prédio, né? A polícia tá dizendo que é suicídio, porém, o irmão dela, ele quer provar que isso se trata de um assassinato. A pessoa que, em princípio, se suicidou era uma modelo muito famosa e ficou com uns 3 meses. Sabe como é que é a mídia, né? Ainda mais a mídia britânica, que é bem sensacionalista, oh, né? Aqueles tabloides lá. Aqueles tabloides bizarros de imprensa marrom. Eles debateram o assunto na mídia por muito tempo sobre o suicídio, sobre as causas, motivos, como ela era depressiva, como ela tinha problemas com drogas, enfim, várias coisas. E 3 meses depois do aparente suicídio, chega o irmão lá e diz, olha, eu acho que ela não se matou. Descobre isso pra mim. Descobre pra mim, vou te dar dinheiro. Porque assim, a polícia já tá abandonando o caso, né? Porque assim, todas as... Já fechou, é. Suicídio. É, porque tudo leva a crer que foi realmente um suicídio e tal. Só que o irmão dela, ele aparentemente não acredita em suicídio de maneira nenhuma, né? E ele quer aí que o Strike descubra o que realmente aconteceu, né? Levante aí todos os acontecimentos dessa morte. Com certeza. Enfim, tu tem aí toda a investigação, né, que ele vai fazendo por trás, os interrogatórios, né, que ele faz com diversas pessoas que eram próximas da Lula Laundry, né, que era essa modelo. E a investigação, o processo de investigação, eu achei bem interessante porque ele foge um pouco do padrão que eu, pelo menos, sou mais habituada, que é um modelo, acho que um pouco mais antigo de romance policial. Sim. Que é o do Conan Doyle e da Agatha Christie, né? Ele é mais moderno mesmo, a investigação, e o próprio Strike, ele não é aquele detetive meio frio, assim, meio distante, e que é um gênio, e que tá além da compreensão humana, sabe? Que nem tu tem o Hercule Poirot e o Sherlock Holmes, eles são seres quase alienígenas, assim. E não, o Cormoran Strike, ele fala, né, eu conheço muito, qualquer pessoa pode virar detetive, porque depois que tu vê tantas coisas, tu começa a identificar padrões. Não, assim, ele é, obviamente, ele é uma pessoa muito inteligente, mas ele não é um ser alienígena. Isso que eu achei muito interessante e no processo de investigação dele, né? Ele não é fora da realidade, né? E não isso. Só isso, né? Você vê que ele é bem disfuncional num quesito diferente, né? Assim, enquanto o Sherlock Holmes, ele é um cara que, tipo, totalmente antissocial, totalmente com a personalidade ridícula do ponto de vista de saber lidar com pessoas e de se achar, mas porque ele sempre tem a resposta, ele sempre tá um passo à frente, né? Ele sempre tá, ah, Watson, você não entendeu e eu já saquei tudo desde o começo. O Strike não, o Strike ele tem os seus problemas envolvendo aí o seu acidente, ele tem as limitações que teria um detetive particular no nosso mundo real, que muitas vezes é falta de verba, falta de acesso, a própria polícia não gosta muito dele, diferente do Sherlock Holmes, né, que a polícia vai atrás dele e meio que, por favor, me ajude a desvendar esse caso. E ele tem um lado social, assim, razoavelmente bom, ele não é antipático, ele não tem problemas de de tratamento com outras pessoas. Ele não é exatamente muito fã de alguns tipos de pessoas. E talvez a aparência física dele faça algumas pessoas estranharem. Mas ele não é antissocial, como seria, por exemplo, o Sherlock Holmes, né? E eu acho que eles atualizam muito bem esses conceitos desse romance policial mais clássico, que, por exemplo, diferente do Código da Vinci lá, do Robert Landon, mas tem que ter uma coisa bem sobrenatural, e não sei o quê, e Partícula de Deus, e Santo Sudário, e tipo, Santa Ceia, que é uma coisa mega mitológica, né, toda envolto nessas coisas. Aqui a gente tem essa coisa bem mais pé no chão, no sentido de ter um assassino, ter uma motivação, né? E, mas isso muito bem atualizado pros dias de hoje, porque aquela... Eles usam a internet. Exatamente, entendeu? Eu fiquei bolado quando tem uma cena que a Robin pesquisa na internet. Internet, né? Existe internet? É, então, porque aquela linguagem já não faz mais sentido pra gente, sabe? Do próprio Poirot, do próprio Sherlock Holmes, né? Que era uma coisa, método de investigação bem mais antigo, né? E aí a Robin, até no segundo livro, depois a Robin tá usando smartphone, fazendo pesquisas em seu celular. Sim. Né? Existe isso na Inglaterra, né? Parar no tempo. Eles não vivem na era vitoriana até hoje, eterna, né? Não ficam mandando cartinhas, né? É mais ou menos isso, era vitoriana eterna. Já o Bicho da Seda, ele vai se passar algum tempo após os acontecimentos do chamado... Depois do caso da Lula Laundry, o Strike acaba ficando razoavelmente famoso dentro de Londres e ele começa a receber uma série de casos, mas todos eles casos meio chatos, casos de separação, de divórcio. É, na verdade, faz muito sentido, né? É porque não tem assassinatos malucos todo dia, né? Não só isso, assim, tipo, se tu pegar os detetives particulares que realmente existem, o que que eles investigam? Traição. Isso, pra quem assistiu Jessica Jones, sabe muito bem que ela, basicamente, ela fala isso, que ela é paga pra seguir as pessoas e verem ela. O próprio Sherlock, porque ele recusa de caso besta, assim, montes, apesar que tá, é tudo um plano maligno. Mas enfim. E aí ele tem vários desses casos que obviamente ele aceita pra fazer dinheiro, até que aparece a esposa de um escritor, o Owen Quinn, que aparentemente sumiu já faz um certo tempo, e diferente das outras vezes em que ele sumiu, ele tá demorando pra voltar. E aí a esposa fala, ô, acho meu marido. Ele meio que assim, durante um tempo ele nem entende o porquê ele aceita esse caso, mas ele acaba aceitando, e obviamente isso vai acabar, né, desembocando em um assassinato deveras bizarro, de certa forma que me deixa até incomodado dado às vezes, o quão longe ela conseguiu ir, sabe, tipo, que mente maligna e suja você tem, sabe, tipo... Pra quem escreveu Harry Potter, né? É. Meu, para, sabe, mais quente de Harry Potter foi a Cho Chang lá beijando o Harry na coruja, cocô, sabe? Desculpa de coruja, né? É, então, sabe, é, e uma coisa tão pesada, e novamente, cabe ao Strike desvendar esse crime, dessa vez com menos apoio da polícia do que antes. Porque se antes ele já não curtiu muito, agora que ele conseguiu resolver, né, o caso anterior sem a polícia, agora todo mundo tá puto com ele e não vai ajudar ele em nada. Mostrando como a polícia foi incompetente naquele caso, expondo ridículo. Exatamente. Eles lá putaços, né? Coitados, né, se eles conhecessem o Sherlock de verdade, que caga na cara do policial. Eu achei esse livro bem interessante, eu gostei até mais dele do que o primeiro. Ele segue um autor, né, um autor muito bizarro, que eu fiquei pensando, cara, como é que esse cara publicava? Os livros dele pareciam ser muito bosta, sabe? Exatamente. Ai, nossa, é bizarro o principal livro lá que gera todo esse caso. Bombix Mori, não é? Bombix, assim? É, Bombix Mori, que é em latim Bicho da Seda, né? Depois, quando mostra, a forma como ele foi assassinado foi bizarra. O que eu acho é o seguinte, né? Fazendo minha crítica aos dois livros. O Chamado do Cuco, ele é muito redondinho. Tá tudo ali. Se você prestar atenção, você consegue descobrir, né? O caso, solucionar esse negócio. É, assim, de uma certa forma. Ela dá uma roubada do tipo da Agatha Christie. Não. Tenho muita vivência com livro policial, vou ser bem sincero. Mas é a cada capítulo eu tinha um suspeito na cabeça e nenhum era o que matou. É. Mas tá tudo ali. O detetive, ele entrevistou todos os personagens possíveis. Tudo bem. Não era um personagem que não tava ali. Ele solucionou todas as incoerências possíveis que poderiam existir, solucionou muita coisa e de repente jogou o final ali. Beleza, então esse é o final. Assim, é legal, mas eu... confesso que eu senti uma falta de urgência na história, né? Vai desenrolando e tal, e de repente dentro você consegue resolver o caso, né? O Bicho da Seda acabou tendo uma urgência. Uhum. Porque o autor continuava sumido, e ele tinha que procurar, e procurar, e procurar, esperando que poderia acontecer algum pior, né? Eu achei ele um pouco mais superior até o momento do Chamado do Cuco. Que assim, eu acho assim, o Chamado do Cuco é muito redondinho, é muito, sei lá, bonitinho demais, né? E o Bicho da Seda, ele é muito sujo, sabe? E é muito voraz, e umas coisas nojentas, E é mais urgente, né? E assim, eu sinto que apesar do primeiro você ter também um pouco de crítica social, você tem um pouco dessa ultra exposição dos famosos, né? Quando ele começa a entrevistar no primeiro livro o namorado dela, amiga, agência de modelo, então um pouco de crítica sobre isso, um pouco de crítica até sobre um dos primeiros suspeitos que era o cara negro que tava correndo. Mas no segundo você tem uma crítica ao próprio mercado editorial, sabe? É claro que com personagens assim, até caricaturados, né? Mas é uma crítica ao funcionamento mesmo de toda essa indústria, de como funciona as coisas de edição, o ego dos autores, o preconceito de muitos autores, toda essa construção, desde a história, né? Tem um plot lá de uma crítica que um deles escreveu que causou uma consequência muito séria e a forma como isso tá na mídia. Então, eu gosto mais do Bicho da Seda. Eu acho que ela evoluiu na narrativa. Como uma autora de romance policial, eu acho que ela colocou elementos. Então, ao mesmo tempo que ele tá investigando, aí tem uma hora que aparece uma pessoa de capuz e tenta atacar ele. Então, tem alguns plots, por mais que eles vão convergir no final numa coisa só, ela vai trabalhando de forma aleatória. Então, assim, ponto que, ó, bom, agora ele tá falando com um suspeito X, ele já te deixa a ideia de que ele vai falar com outro na semana que vem. Ao mesmo tempo, tem a Robin com os problemas dela, com o noivo dela, e os personagens sendo cada vez mais bem construídos e evoluindo. Eu acho que ela conseguiu fazer uma obra bem completa até onde eu li, aprofundando os personagens, com personagens muito bem escritos. Eu adoro o personagem da Robin. Eu acho que ele, como uma espécie de leitor, né, esse interlocutor que gosta de romance policial, que gosta de investigação e que gostaria de estar lá investigando, eu acho que ela funciona muito bem. E a tensão entre os dois de o que os dois esperam da relação deles profissional, a Robin querendo reconhecimento, ao mesmo ponto que ele com medo da forma como ele vai tratar ela, porque o Matthew não gosta muito do emprego dela. Tudo isso sendo construído ao mesmo tempo que esse plot tá correndo é muito legal. Eu acho muito legal mesmo. Eu acho que o que me encantou um pouco, falando exatamente, seguindo essa linha do teu pensamento, como eu disse, né? Eu gosto de romance policial, mas quando a gente lê uma Agatha Christie ou a gente lê um Conan Doyle, a gente não tem expectativa em relação à personalidade dos detetives ou à vida pessoal deles ou os sentimentos deles. É realmente tu conhecer o crime, deu o desenrolar da história e deu. Aqui a gente começa a ter uma... Tem a relação, obviamente, do crime, da investigação, mas a gente começa a entender um pouco dos personagens também, e a gente começa a simpatizar com esses personagens. Eu acho que isso que é o bacana, né, nesse desenvolvimento. E tem a questão do fato da Rowling, no caso do Albrecht, ter usado uma tática bem interessante na questão de narrativa, que é você colocar um personagem que não sabe absolutamente nada daquilo e tá descobrindo tudo, que no caso é a Robin. É justamente isso que faz com que a gente se identifique demais com ela, né? Até o caso do Harry Potter, que o Harry Potter é totalmente novo no mundo da magia. Eu acho isso muito interessante. Você pega algum outro tipo de história, algum suspense, alguma coisa assim. Se você não tem uma pessoa que é nova, que não entende nada daquilo, o leitor não se identifica muito com a história. E o fato dela ter colocado a Robin ali pra gente entender a parada é o que chamou muita atenção, pelo menos a minha atenção. Isso normalmente já é bem comum, na verdade. Por exemplo, no Sherlock Holmes, tu tem o Watson. O Poirot tem também. Sim, o Poirot tem o Hastings, isso. Ou tem algum outro personagem que faz esse contraponto de ser alguém que não é tão inteligente que nem o detetive, tá ali acompanhando. E a gente, tipo, a gente começa a suspeitar de todo mundo. Surge uma evidência, ah, é esse aqui o cara, mas na verdade não é. É, então. Mas uma característica que eu acho que é interessante é que a Rowling, ela mescla, né? A Robin, ela não é a única narradora da história. O Strike, sim, também é narrador da história. Então tu vê a história no ponto de vista dos dois. Então eu acho que isso aqui também é bem interessante. Eu acho que deixa uma mescla entre uma pessoa que tá descobrindo aquele universo, né, tá entendendo as coisas, e a gente também fica um pouco na visão do investigador. É bacana. Na verdade, isso. O livro, ele é narrado por um narrador onisciente. Diferente, sim, por exemplo, dos livros do Sherlock que seriam escritos pelo Watson, esse é um narrador onisciente e que ele vai trocando o foco da história pros dois personagens, tanto o Strike, sim, como a Robin, e às vezes até pra outros personagens fora, por alguns momentos, pra você entender um pouco melhor, e ela faz isso muito bem, assim, ao ponto que, por exemplo, quando você vê que vai ter um capítulo, que o capítulo vai ser, por exemplo, só sobre o conflito da Robin com o noivo dela, eu não acho puta merda, não vai andar com a história. Não, eu quero ler aquilo também, sabe? Eu quero saber o que vai acontecer ali também. Por mais que isso não vá adiantar tanto o plot principal. É porque os investigadores são importantes, né? Não é só o crime que é importante, isso é legal. Agora a gente tem o terceiro livro, né, que é o Vocação para o Mal. Isso. A sinopse fala que, de repente, chega um pacote ali pra Robin, né, e ela abre esse pacote e tem uma perna de uma mulher. Que agradável. Ou seja, né, legal. Ela gostou desse lance de uma parada mais violenta, suja. E aí, parece que tem quatro suspeitos e eles vão investigar esse suspeito. É interessante porque, a princípio, parece, diferente dos outros, que alguém chega com um caso pra ele. No primeiro livro, no Chamado do Cuco, vem o irmão, né, da Lula Laundrie, e ele desconfia que a irmã não cometeu suicídio. Ele até no início não queria pegar o caso, porque ele, ah, foi suicídio, a polícia já investigou, foi suicídio, eu só vou tirar dinheiro de um trouxa, uhum. Né? No início, o primeiro pensamento dele era quase isso. Ele acaba aceitando só porque o cara oferece muito dinheiro. E no segundo, quem chega é a esposa do autor que desapareceu. Então, nos dois casos, é um caso de um terceiro. Nesse, aparentemente, não vai ter uma pessoa que vai chegar com um caso pra eles resolverem. Vai acontecer algum crime, eles estão mirando, né, a Robin e o Strike por algum motivo, e eles vão, acho que, correr atrás de forma um tanto quanto independente, né? Uhum. A minha questão, e até por isso que eu tinha mencionado no começo, eu fico pensando se a Rowling não tá se preparando pra criar um antagonista um pouco maior, assim, que extrapole um pouco de apenas uma história. Não sei, pode ser que ela continue nessa linha de histórias fechadas sem conexão realmente uma com a outra. Mas, às vezes, ela pode criar um grande antagonista que tá por trás de alguns crimes e que talvez ele desencadeie pra um ponto comum no último livro, alguma coisa nesse sentido. Não sei. Uhum. Vai depender muito de qual que é o pensamento e qual que é a ideia que a Rowling tem pra desenvolver a história do Strike, né? É, ainda tá cedo pra falar isso, então talvez nesse terceiro livro tenha, ou no próximo livro, um quarto livro, um quinto livro, né? Eu não sei. Sexto, sétimo. Pois é, pode ser. Eu nem sei se vão ser realmente 7 livros mesmo, né? Pode ser muito mais do que isso. É, eu lembro que ela tinha anunciado 7, mas vai saber, né? Se ela gostar de escrever. Acho que até é legal, porque, por exemplo, diferente de Harry Potter, que a história, ela, apesar de ter sido longa, ela tinha um início, um meio e fim, né? A história, ela tava se encaminhando para um fim. Esse personagem é um que ela pode continuar escrevendo pro resto da vida dela. Porque, como é caso, caso e caso, a não ser que ela mate ele, que nem o Conan Doyle matou o Sherlock, que nem a Agatha Christie matou o Poirot, ela pode continuar escrevendo ele pra sempre, assim, até ela cansar. E mesmo que ela mate, ela pode contar uma história anterior à morte, né? Então, ainda assim, a morte não é o fim do detetive. Ou pode fazer ele voltar depois se ter escapado da morte milagrosamente. É, né, Sr. Conan Doyle? É que ela não vai ser ameaçada, provavelmente, de morte, ter matado o pessoal não vai mandar cartinhas de raiva. Não, porque você não matou mais do o personagem. Que já mandam pedindo pra continuar a droga do Harry Potter. É, mas isso mesmo. Mas acho que isso é bem interessante, porque, assim, se um dia ela sentir, tô com vontade de escrever uma nova história do Cormoran Strike, ela pode escrever sem, tipo, sem pressa, sem pressão, sem criar grandes expectativas. Ou se ela não quiser mais escrever, ela também pode simplesmente não escrever mais, sabe? Não há uma necessidade, né, de fechar um plot iniciado, né, de dar um fim para aqueles personagens, porque pelo menos até agora, não criou uma necessidade disso, não criou algo que vai te chamar lá na frente, como era o caso do Harry Potter, por exemplo. Eu tô na expectativa da Rowling criar a versão detetive no mundo dos bruxos, cara. Pô, seria legal pra caramba, Fer. Teve uma hora que a Robin, ela meio que fala assim, olha, eu preciso pegar um trem na King Cross. Eu falei, porra, é a hora do crossover. Ela tá entrando em King Cross e ela vê dois jovens correndo com um carrinho. Que coisa. Em direção ao outro. Ela vai ver o Hagrid, né? Tinha um cara gigante lá na King Cross, né? Era a hora do crossover, entendeu? Ela perdeu aí, ó. Ela, de repente, tá andando na plataforma, alguém empurra, ela bate sem querer entre as plataformas 9 e 10, quando ela vê, ela encontra o Expresso de Hogwarts. Caraca, né? Imagina. Como era Strike, não? Investigando o mistério da plataforma que imagina, sobe, e aí a gente some, vai, né, ter um livro que a dupla de investigadores é a Hermione e a Robin. No mundo da magia. Meu Deus. Muito bom. Vou mandar umas cartinhas pra Rowling sugerindo esse crossover. Isso é basicamente dinheiro infinito. Não, e assim, ela pode realmente fazer esse crossover, porque considerando que, em teoria, o mundo da magia, ele é escondido, ele tem todos aqueles feitiços pra proteger e pra esconder, ele pode existir nesse mundo do Cormoran Strike naturalmente. Meu Deus, não, não, não é possível. Oh. Aí eu te pergunto, será que ela já não fez isso? E a gente não viu? Ô, louco, somos todos trouxas mesmo. Né, todo mundo é trouxa mesmo. Ah, vamos combinar, a J.K. Rowling explica Harry Potter até hoje, né? Então vai que, né? Sim. Eu ainda tô esperando a hora que ela vai reescrever o Harry Potter da visão do herói, que é do Voldemort. Seria sobre a ótica dele. De como aquele menino idiota, né, atrapalhou a unificação da magia. A gente pode falar um pouco mais sobre os personagens, né? Porque eu acho que um grande diferencial dessa série da Rowling é realmente os dois protagonistas da história, né? Os dois detetives. Porque eles têm mais carga emocional que em outros romances policiais. Eles têm mais coisas acontecendo na vida deles, assim. Eles são mais humanos e mais interessantes, eu acho, do que muitos outros personagens. Eu, particularmente, apesar de eu adorar Sherlock Holmes e adorar Hercule Poirot, eu acho Cormoran Strike como personagem, como, vamos dizer assim, objeto de estudo mais interessante, porque ele tem mais facetas, ele tem mais emoções, ele é mais humano, né? Então, uhum. Acho que a gente pode mencionar um pouco do background de cada um deles. Uhum, sim. Bom, temos então o detetive, o Cormoran Strike, né? Que como ele é descrito na história, ele tem cerca de 1,90m, o cara é grande, tem a cara de pugilista e tem cabelos parecendo pentelhos, né? Como se falam isso? Ótima descrição. Você não pode falar isso, J.K. Rowling. Olha a minha infância, olha a minha infância, respeite a minha infância. É por isso que ela escreveu como Robert Galbraith, entendeu? Antes ele estava no exército, né? Fazendo parte de uma unidade chamada SIB, né? Special Investigation Branch. São os policiais do exército, né, que investigam mortes, suicídios aparentes, que pode ser uma mentira, né? Eles investigam isso direitinho. Só que durante uma missão no Afeganistão, ele sofreu um acidente, né? Numa mina, né? E isso arrancou um pedaço da perna direita dele. Por isso ele usa uma prótese. E morreu um amigo dele, isso, né? Também. E aí ele também acabou sendo dispensado do exército. E agora ele atua como um detetive particular. Ele tem a sua própria agência, né? Tem que falar um pouco também, né? Da parte pessoal dele. Porque antes ele tinha a namorada dele. Antes de ele atender esse caso, né, do chamado do Cuco. Um dia antes, ele acabou perdendo a namorada, e a namorada foi embora, e ele ficou muito triste por causa disso, né, sofreu bastante. Não apenas ela foi embora, como ela bateu nele. Isso. E jogou... O que foi que ela jogou na cabeça dele? Era que um cinzeiro? É, acho que foi isso. Ela era meio desequilibrada, é, só. Então foi... E no mesmo dia, acabou vindo a secretária dele, a nova, né, temporária Robin, né. Tudo no mesmo dia, acontecendo uma coisa maluquice, né. A namorada acabou brigando com ele aceitou o caso, vem a secretária, meu Deus do céu, é uma vida complicada pra ele. E sem contar as dívidas, né? Sim, sim. É. Muitas dívidas, cobradores vindo ali, né? Ele não sabendo se ele poderia pagar uma nova secretária temporária, e assim, por isso que ele teve que aceitar esse caso, né? Porque o cliente tava pagando em dobro o valor normal, né? E assim, ele precisa desse dinheiro. Além disso, ele é filho de um antigo rockstar britânico, né? Que aparentemente isso. Teve vários filhos por aí, várias grupos, tietes e não sei o que. Ele é o mais velho desses filhos. Sim, e a mãe dele é uma lenda do entre os grupos, a super group, né? a group lendária. A group lendária, que todo mundo fala dela, né? É legal que ele tem diversos meio-irmãos, sim, né, ao longo da história. Ele tem uma, que é a Lucy Strike, que é a de quem ele é mais próximo, mas ele tem muitos meios-irmãos, assim, tipo, alguns que tentam meio que se meter na vida dele, ou querer influenciar o que ele tem que fazer. Principalmente um dos irmãos dele que é por parte de pai, né, que fica enchendo o saco dele, mas ele tem muitos meios-irmãos, e a vida dele sempre foi, assim, meio errante, né, como a mãe dele era groupie, ele tava toda hora se mudando, indo de um lugar pro outro, então ele é da Cornualha, mas ele morou em vários lugares diferentes, conheceu diversas pessoas, e até a questão dele ir pro exército, era uma forma dele ficar meio anônimo, porque como o pai dele era muito famoso, isso conferia a ele um anonimato que ele tava cansado já, e todo mundo só falava do pai dele, ou ficava tirando sarro porque o nome dele era muito estranho. Enfim, ele gostava dessa questão do exército pelo anonimato que conferia, até que ele perde a perna. Ele também vai pro exército pra fugir daquela situação ambiente lá. Pressão, a mãe ter se matado, sim, faz pouco tempo também. Saber, vou ficar ali no canto, sumir, desaparecer de vista no exército. Até que ele teve que voltar por causa, sim, do acidente. A passagem dele no exército, ela é interessante, porque foi ali que ele começou a realmente a se envolver com investigação e a conhecer esses padrões, né, que ele fala. Porque numa investigação, o que tu percebe muito são os padrões, né? São as repetições de algumas coisas e que tu começa a conseguir identificar determinados comportamentos, e é nisso que ele se baseia na investigação dele. Sim. Assim, eu acho que, pelo menos até agora, não sei a resolução do segundo, mas uma coisa que é interessante é que ele é um pouco de linha de raciocínio de investigação, ela é um pouco menos megalomaníaca, por exemplo, do que a do Sherlock Holmes. Sempre aquelas grandes construções, aqueles mínimos detalhes de que são até imperceptíveis e que fazem ele ser praticamente sobre-humano, né? Enquanto no caso do Strike, ele, sempre os comentários que ele desce em relação às pessoas são comentários muito humanos, assim, são sempre alguma coisa, olha, esse tipo de pessoa tem esse tipo de personalidade, então ele age dessa forma, essa pessoa, ela tem uma, sei lá, ela tem um ego muito grande, então eu tenho que fazer assim, essa pessoa, ela tem a questão do vício, então eu tenho que tratar ela assim. Então tem muito disso e pouco daqueles grandes, como que eu posso dizer, aquelas linhas de raciocínio do Sherlock que deixam você até com dor de cabeça, às vezes. Aquelas deduções que tirou do nada, exatamente, né? Exatamente. É como eu disse, ele é muito redondinho. Ele entrevistou todo mundo, ele tirou todas as dúvidas que ele poderia ter com cada uma dessas entrevistas que ele fez. E assim, então você consegue juntar facilmente muitos pontos, né? Ligar várias linhas, né? Que, tipo, por exemplo, se fosse um Sherlock Holmes, ele teria deduzido isso e a gente não saberia como ele deduziu isso. Ele teria deduzido na hora que o cara entrou no escritório dele. Ele fez umas perguntas, ele anotou algumas coisas, mas a gente não sabe exatamente. Tá, e daí? Como é que ele chegou disso pra isso, né? E só no final ele explica, né? Final ele explica, mas até a hora que ele fala quem é o assassino, eu falei, não é possível. Explica isso direito. Eu ainda tava esperando uma reviravolta, tipo, ele errou foda, mas aí ele acertou. Aí eu fiquei bolado, mas eu curti. Bom, falando da Robin, ela é uma jovem North Yorkshire. Ex-estrela do rock canadense. Não, é outra Robin. E ex-assistente do Batman. Ex-parceira do Batman e ex-pirata. Enfim, ela nasceu em North Yorkshire, na Inglaterra, e começou a estudar psicologia, mas ela acabou desistindo, né? Porque ela não viu que não era muito aquilo a área dela. Na verdade, pelo que eu me lembro, ela sempre foi meio indecisa sobre o que ela queria da vida dela, né? Não, logo no começo, assim, quando ela descobre qualquer trabalho que ela ia fazer, ela diz, eu nunca tinha confessado isso pra ninguém, mas eu sempre quis trabalhar como assistente de um detetive, porque ela gostava dessa coisa de investigação e tal. Eu confesso que eu também tenho esse sonho interno maluco de ajudar a investigação. Eu não conseguiria ver cena de crime, mas eu acho tão maneiro. É interessante, mas eu também acho que eu teria nojinho do crime, mas o que eu acho interessante é que, assim, ela tá querendo casar, né, com o noivo dela, que é o Matthew Cunliffe, e por causa disso ela entra aí numa agência de empregos temporários, né, e ela acaba indo parar sem querer no escritório do Strike pra trabalhar aí temporariamente pra ele. Na verdade, ela tinha se mudado há um mês pra Londres, e nesse um mês ela tava conseguindo diversos trabalhos temporários até ela efetivamente arranjar um emprego bom. Então, ela tava fazendo trabalhos, assim, como se fosse bicos, né, pra ela conseguir se sustentar nesse meio tempo. Mas ela já tinha algumas entrevistas de verdade, agendadas, enfim, que iam realmente dar uma virada na carreira dela. Mas nisso ela acaba indo trabalhar pro Strike e isso afeta ela, porque daí ela resolve desistir dessas outras entrevistas e se dedicar àquele trabalho que, na verdade, não dava tanto dinheiro, era perigoso, mas ela gostava. Imagina, ficar presa no escritório de RH sem fazer mais nada da vida ou atuar com o lado de um detetive resolvendo vários crimes. Olha só que maneiro. Com salário menor, né? Logicamente, mas... Eu também teria feito essa escolha. Mas eu acho interessante que ela se apaixona pela parada da investigação de uma forma impressionante, porque assim, ela não tem nenhuma experiência com isso. E você começa a ver, de acordo com a história, que ela leva jeito pra aquilo, né? E ela gosta daquilo que ela tá fazendo. O Strike, ele só precisava mesmo de uma secretária pra atender telefone e pra receber o cliente na hora que ele chega pra parecer um escritório mais sério. Só que aí, quando ela começa a ajudar por conta própria na investigação, aí ele percebe que ela gosta daquilo, né? Então ele começa a confiar nela também. Eu acho muito legal isso. A relação dos dois é muito boa, muito próxima, né? Eu acho muito bom isso. É legal que na primeira cena dela lá no escritório, chega o cliente, ela pergunta, vocês querem café? Não sei o que, blá blá blá. Aí quando ela sai da sala, Strike, mas não tem café, de onde ela vai arranjar? E do nada volta café. Ela com café, xícara, não que ele não tem nem xícara. Não tem xícara, não tem nem xícara, como é que vai oferecer café? Mas é muito boa, assim. Eu gosto muito da Robin, porque acho que a Robin é a gente, né? Nós somos a Robin na história, nós não entendemos nada, nós só estamos empolgados querendo ajudar, mas nós não entendemos lufas do que tá acontecendo. E ela é a curiosa, né, da história, ela quer saber, né? Sim, com certeza. Mas não só isso, a Robin em si é uma personagem interessante. Ela é uma personagem bem construída, porque, por exemplo, dia antes dela iniciar o trabalho com o Strike, o Matthew pediu ela em casamento, então ela já tinha vários planos, né, então vai casar e tudo mais. Mas ela, não, por exemplo, o Matthew, ele não gosta do trabalho dela, ele não gosta que ela esteja ajudando num escritório de detetive, ele não gosta que ela se intrometa nas investigações e ele odeia o Strike. Sim. Basicamente. Sim. Mas, tipo, pra ela, cara, eu gosto, eu vou fazer. Ela não dá bola tanto, assim, pra ele. Quer dizer, é óbvio que ela considera e pensa no que o noivo tá falando, mas pra ela, o fato de que ela gosta daquilo, do que ela tá fazendo, ela gosta do trabalho, trabalho. Ela se sente feliz, faz com que ela, tipo, não é porque ele diz que não gosta que eu faça, que ela vai deixar de fazer. Então ela é uma personagem decidida, entendeu? Isso é muito legal. É o que me atraiu muito na Robin como personagem. Enquanto é que ela é engraçada e divertida, né? Sim. Porque ela também, ela não é assim, ela... Às vezes ela dá umas duras no Strike, às vezes ela, sabe, ela é grossa, caralho, com o peito. Pô, quando você vai ser escrota, você é escrota também, entendeu? Não vem não, entendeu, Cassandra? Para de show. Tem momentos que ela fica um pouco magoada com o Strike, porque ele só pensa assim, ele é uma secretária, mas ele queria que fosse um assistente. Tem outros momentos que ela fica feliz porque ele elogiou ela, né? Assim, muito bem, parabéns, Robin. Você é um gênio e tal. Ela assim, ah, que beleza, eu tô ajudando bastante nessa investigação, né? Então, é legal ver essa dualidade de alguns momentos, sabe? Ela com uma explosão de alegria e ela meio triste, meio cabisbaixa. Uma coisa que, assim, a gente mencionou, né, que as histórias, pelo menos por enquanto, elas não têm uma relação direta entre uma e outra. Porém, os personagens, eles evoluem. Quer dizer, a Robin e o Strike, eles evoluem. Então, a Robin, por exemplo, na medida que ela começa a se envolver com as investigações, ela decide que ela quer aprender mais sobre isso. Ela quer correr mais atrás sobre essas coisas. Então, é bem interessante nesse sentido, porque a Robin, ela começa a se desenvolver pra realmente virar uma assistente, deixar de ser uma secretária pra virar uma assistente, um braço direito pro Strike. Isso é muito bacana. Convenhamos, ela é muito eficiente nesse trabalho de assistência, viu? Incrível, ela descobre muita coisa rapidinho, consegue achar muitas coisas que o outro lá nem tinha ideia. Não, e eu acho legal a forma como ela convence o Strike. Por exemplo, eu lembro da cena da, que eles vão pra loja de vestido. Ah, né? Aquela cena e aí, é maravilhosa. E o Strike queria ir sozinho, aí ela fala, como é que você vai numa loja de vestido sozinho, né? Me leva junto que eu vou poder ajudar. E, tipo, ela realmente ajuda pra caralho, né? Então é muito incrível isso. E ela busca esse reconhecimento, né? Tanto que quando ela vê, às vezes, ele tá tratando ou pensando nela só como uma secretária, ela fica puta, entendeu? Ela fica brava, porque ela quer mais do que isso, entendeu? Ela quer ser conhecida e ser treinada como igual, praticamente. Sim. Assim, existem diversos personagens, mas como é um romance policial, a gente tem diversos personagens que aparecem algumas vezes, mas cada livro muda, né? Como muda o foco da investigação, muda quem são os personagens da história. O foco realmente acaba sendo na Robin e no Strike, né? Eles são os protagonistas. Eles têm algumas pessoas que são interrelacionadas, como a gente falou, né? Que é a Charlotte, que é a ex-namorada do Strike. O Matthew, que é o noivo da Robin. A gente tem alguns amigos, assim, do Strike, com quem ele pede ajuda em algumas coisas de investigação. Uhum. A gente tem os muitos irmãos do Strike, entre outras coisas, assim. Então, assim, acho que nem vale a pena entrar tanto em detalhes de outros personagens, porque, embora alguns façam parte da vida dia a dia desses personagens principais, eles ou ainda não são tão importantes, a gente não conhece tanto sobre eles pra abordar, ou eles provavelmente nem vão ser, assim, tão importantes. Eles são mais aqueles personagens de apoio, de pano de fundo, porque em livros de romance policial, normalmente o foco acaba sendo mesmo detetive e no parceiro, que esse que é o grande centro da história. Tô com expectativas pra ver como é que vai ser o desenvolvimento agora no terceiro livro e se eles vão realmente mostrar mais coisas sobre o Matthew, sobre a Charlotte, sobre outras coisas do passado, né? Por exemplo, do pai do Strike, enfim, coisas nesse sentido. Eu aposto que vai. Tem muita coisa assim pra ser mostrada, são muitos livros ainda pra serem feitos, dá pra explorar bastante o background desses dois personagens protagonistas, né? Estamos nesse assunto, qual que é a expectativa de vocês pro terceiro livro? Se a gente tá falando de uma série, eu acho que no terceiro livro é onde a história tem que caminhar pra uma série. Se a gente não está falando de uma série com começo, meio e fim, eu acho que é só mais uma história que tem que ser melhor que a anterior. É aquela parada, né? Quando você cria um livro, não genérico, mas é mais ou menos genérico, e você vai fazer um outro, você tem que pelo menos ser melhor que o primeiro, né? Mas eu espero que seja melhor que as anteriores, que já estão ficando melhores. Como a gente tá trabalhando com um gênero que não é um gênero novo, e muito menos um gênero, assim, com pouca referência de material, ela vai ter que trabalhar bastante pra não se repetir e não cair, talvez, em clichês já construídos até aqui do romance policial. Porque o último livro que ela escreveu, o último que a gente leu aqui, O Bicho de Seda, ele é muito diferente. Toda a sistemática do caso, todas as motivações, ela, como a gente falou, elas incomodam, né? É uma coisa meio suja, uma coisa meio baixa. E agora ela vai ter que meio que se reinventar pra, ao menos, apresentar uma coisa diferente. Eu acho que ela podia, por exemplo, com o tempo, trabalhar um tipo que eu gosto de crime, que é Assassino em série. Então, peraí, significa que você gosta de assassinatos em série, assim. Ih, meu Deus. Chamou um 90 alguém. Ai. Não, gente. Eu acho que histórias que envolvem assassinos em série são interessantes. Porque, primeiro, que diferente, por exemplo, dos dois primeiros livros, a gente tinha crimes que eram relativamente passionais. Assim, não passionais no sentido que foram cometidos no calor do momento, mas que envolviam pessoas que tinham uma ligação com o morto. Então, é um pouco diferente. Já um assassino em série, ele não escolhe uma vítima que ele conheça. Pelo menos, não as... Todas as vítimas são pessoas que ele conhece. Ele escolhe a vítima por algum padrão, tipo de padrão. E porque ele quer desafiar, às vezes, a lógica. Então, por exemplo, se tu tem um assassino que ele começa a olhar pro Strike de uma forma... Pô, esse cara... Eu quero desafiar esse cara, sabe? Então eu vou começar a fazer diversos crimes em série pra ver se esse cara me pega ou não. Sabe? Uma coisa meio egocêntrica, até. Eu acho interessante, porque normalmente tu consegue trabalhar com... uma questão mais psicológica interessante, uma guerra psicológica quase entre o detetive e o assassino, sabe? Eu acho isso muito bacana de acompanhar em histórias, tá? Só precisando desse ponto. É algo que eu cometeria, assim. Não. Eu gosto de encontrar pessoas aleatórias na rua e matar elas, sem motivo aparente. Bom, a minha opinião do Vocação para o Mal, né? Assim, eu também espero uma evolução, né, na história, porque o Chamado do Cuco, como falei, ele é muito redondinho, bonitinho. O Bicho da Seda, ele acabou se tornando um pouco sombrio no meio da história, né? E se Vocação para o Mal, desde o começo, ele se parece mais sombrio mesmo, né? Então vai ser muito curioso ver, entender o que tá acontecendo, por que fizeram isso. Além disso, eu confesso que eu já li por cima algumas críticas lá no exterior, né? Já que ele já foi lançado na Inglaterra lá em outubro, né, do ano passado, só falando que tá melhor, é um livro mais favorito da galera, o livro tá muito bom, então eu já tô num hype até, né, pra querer ler esse livro. Ou seja, cria expectativa, seu imbecil. Pois é. É assim, os livros do Robert Galbraith, né, já falei que eles não são o Conan Doyle, né, o Conan Doyle sai do nada algumas coisas, mas eu acho que ele me interessa mais, então quando eu li o Chamado do Cuco, pra mim eu falei assim, não é um Conan Doyle, né, mas é bom, é bonzinho. É agradável a leitura, vai. E tá evoluindo. Então, eu acho que esse terceiro vai ser ótimo também. Eu concordo. E acho que até uma coisa, assim, bacana, pelo menos, que eu avalio dessa nova série da Rowling, é que a gente consegue realmente separar uma coisa da outra, né? A não ser que ela resolva fazer esse crossover. Meu Deus do céu. Que seria maneiro. Acho que ela tem que adotar essa informação, acho que ela tem que anotar essa ideia. Mas, assim, eu acho que a gente consegue realmente separar uma coisa da outra. O estilo narrativo, às vezes, lembra um pouco, obviamente, porque não deixa de ser a mesma autora. Mas tu tem Harry Potter, que tem um gênero literário, que tem um estilo, que tem um público já definido, tu tem toda uma construção de roteiro, diversos personagens, tu tem a evolução, né, do próprio Harry, de outros personagens, e tu tem uma história assim, com início, meio e fim, que se desenrola ao longo de diversos livros. Tu consegue separar isso da história do Robert Galbraith. Por isso que acho que é bacana a gente tratar como se fosse realmente um outro autor, sabe? Os livros do Cormoran Strike, eles não são livros tão profundos que nem Harry Potter, mas são livros extremamente divertidos e que valem a pena, assim, serem acompanhados. Pra quem gosta desse gênero, né? Quem gosta de romance policial, eu acho que ela conseguiu trazer uma coisa um pouco diferente do que, pelo menos, eu já era acostumado desse gênero. Eu acho que ela, na verdade, trouxe elementos que são mais relacionados ao que é feito nos dias atuais em relação a suspense e histórias de detetive, né? Então, é porque coisas que a gente fala, pelo menos os dois autores que a gente está citando com frequência, são autores já mais antigos, né? Pô, do final do século XIX, início do século XX. Então, são autores que já tá um pouco defasado se a gente compara com coisas que são feitas nos dias de hoje. Ela trouxe personagens que eu acho que são um pouco mais humanos do que o Sherlock Holmes e que o Hercule Poirot. Eu acho que isso, pra mim, são pontos muito positivos. Ela é uma escritora muito boa. Assim, a história, a narrativa, a construção de roteiro dela é muito bem feita, é muito bem redondinha, assim. Claro que às vezes tu fica puto porque tu não ganha, é muito difícil, eu não consegui ganhar nenhum dos dois livros, eu acertei. Mas eu acho que é muito interessante nesse gênero, se a gente avaliar dentro do romance policial. São livros muito positivos, que receberam boas críticas, mesmo antes de saberem que era da Rowling. Eu acho que isso muito interessante. A gente já falou aqui em outras oportunidades, eu sou um grande fã do gênero de romance policial, e eu tô sempre aberto a novos bons títulos, novos autores, ainda mais se eles são contemporâneos, né? Eu acho que isso traz uma nova dinâmica pro estilo de leitura, algo que faz sentido pra gente. Uma roupagem atual, uma roupagem, como o Kiba falou, pô, eles têm internet, né? Isso avança muita coisa, sabe? Google Earth ajuda pra cacete em algumas paradas, entendeu? Tem o Google, então, pronto, acabou. Isso é muito interessante. A experiência da Rowling permitiu ela mais rápido personagens com uma profundidade muito legal. Eu acho que os personagens estão muito bem trabalhados, sejam aqueles os personagens recorrentes, sim, sejam os personagens que são daquela história. Como a Fê falou, a narrativa dela é excelente. Eu acho que talvez o grande ponto do romance policial, e pra ele ter que funcionar, é você tem que querer continuar lendo. Ele tem que te prender pra você querer ler o próximo capítulo, e o próximo capítulo, e o próximo capítulo, porque você quer cada vez mais descobrir aquele final. E ela faz isso muito bem. A leitura é uma leitura rápida, uma leitura fluida, é uma leitura que funciona. Eu acho que ela consegue muito bem intercalar capítulos, emendando os vários plots que ela abre. E eu com certeza vou ler o próximo, porque eu gosto muito desse personagem. Eu me afeiçoei ao Strike e a Robin, entendeu? E eu quero saber mais sobre eles. Eu quero ver pra onde eles vão. Eu quero saber que casos eles vão pegar. Eu quero ver como esse mundo que ela criou se desenvolve. Eu acho que isso é um mérito muito grande pra uma série de livros que é pequena. Tem dois livros, tá sendo construído agora. E é legal ver como ela amadureceu como escritora. Bom, gente, hoje esse episódio foi curto, eu acho que foi muito mais no sentido de apresentar uma nova faceta da Rowling, né? E são livros, sim, muito bons, independente de ser dela ou não, acho que são livros que valem a pena ser lidos, principalmente se vocês gostam desse gênero de romance policial. Confesso também que eu estava procurando uma desculpa para gravar novamente sobre a Rowling, né? Porque nunca é demais, nunca cansa. Só não cansa mais que Pokémon. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, acompanhem. É isso aí, obrigada por tudo. Até semana que vem, gente. Desculpa qualquer coisa. Tchau, falou, tchau. Falou, pessoal. Ok, falou. Falou, tchau. Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Hoje estou aqui, ilustríssimo Lucas, com o grande deus dos e-mails, o Seiji. Eu de novo aqui, com esse ânimo, ó. Domingo de manhã aqui, gravando e-mails. É, e eu que vou ter que editar tudo depois, vamos lá, vamos rápido. Triste realidade. Sim, rápido talvez seja difícil, porque vai ser uma leitura de e-mails meio longa dessa vez, né? Oh yeah. Mas tudo bem. Bom, como de praxe, se você escuta a gente por um agregador de podcast, feed ou qualquer outra coisa do gênero que não seja pelo site, você pode acessar o site pelo www.projetoxpodcast.com.br. Mande e-mail também para a gente via contato@projetoxpodcast.com.br. Também temos a página no Facebook, que é facebook.com/projetoxpodcast, tal como como o grupo, que é facebook.com/groups/projetoxpodcast. E siga a gente também no Twitter, no @projetoxpodcast. Exatamente. Bom, sem recadinhos essa semana, Seiji. Pois é, nadinha, nadinha, uma pena. Então vamos para os e-mails. Pode começar hoje. Lá, o primeiro e-mail é do Guilherme de Biase. Fala, galera PXP. Aqui é o Guilherme de Biase e estou escrevendo para comentar o cast de Sessão da Tarde. Gostei muito de mencionarem o Curtindo a Vida do Idado e o Clube dos Cinco, embora eu só tenha assistido a ambos no ano passado. Senti falta de menção a Pequenos Guerreiros e a Chave Mágica, que eu adorava assistir. A gente acabou comentando no último caixa de entrada. Além disso, ele fala que ele dá uma sugestão de leitura de alguns quadrinhos, né? Tem a série mensal da Batgirl, volume 3, dos pré-novos 52, na época com a Stephanie Brown. Oh, muito legal essa história, viu? Eu gosto dela. Acho que eu baixei ela. Ah, e outra dica também, ele fala da Supergirl também, isso aí é pós-novo 52, que a história é o Calvário, ou Crossbow em inglês, que passa entre as edições 36 e 40, que é muito divertida, conta com a participação do Superboy. E é isso, desculpa passar mais tempo falando as minhas sugestões do que o episódio, mas sei que como decenalta irão me perdoar. Ok, tá bom, vai. É válido, é válido. Mas muito obrigado por esse e-mail, Guilherme de Biase. Tá bom? Importante é se expressar, né, cara? Valeu. Bom, próximo e-mail do Thiago Rosetta. Olá, maratonistas do Projeto X. Aqui quem fala é o Thiago Rosetta. E-mail grande, mas o Seiji pediu e-mails, então tá aí. Todos nós pedimos e-mails, né, Seiji? Sempre pedimos e-mails, gostamos de e-mails. Vou falar dos últimos dois podcasts rapidinho. Sobre Sessão da Tarde, faz parte da minha infância toda, assim como a falecida e saudosa TV Globinho. Para mim, o símbolo da Sessão da Tarde é o filme Lagoa Azul, e a continuação Volta a Lagoa Azul. Meu Deus do céu, não! Perdi a conta de quantas vezes já assisti esses dois filmes quando mais novo. Tem muitos outros filmes tão marcantes quanto, como todos da série Loucademia, de polícia. Adorava assistir todos enquanto estava passando. Hoje em dia, não tenho nenhum serviço de TV a cabo, nem TV aberta na minha casa. Minha TV só serve pra assistir Netflix e afins. A TV só serve pra assistir Netflix e jogar videogame, né? E fazer o HDMI do computador. Uhum. E falando em Netflix, vamos ao podcast de maratonista. Eu assisto séries após chegar do trabalho, geralmente até umas 11, ou se o cliffhanger for muito grande, assisto mais um. O formato do Netflix é muito interessante, em liberar todos os episódios de uma vez, e continuar com o próximo após passar os créditos. Com isso, você deita no sofá barra cama e fica lá quietinho até ele te perguntar se ainda está assistindo. Realmente, você começa e não para. Uhum. Antes do último carnaval, eu ainda não havia visto nada de The Walking Dead, e a série estava para voltar da pausa no final de ano da sexta temporada. Eu assisti 5 temporadas em 4 dias. Caraca, cara. E comecei a assistir a sexta na segunda-feira após o carnaval. Acho que essa foi a minha maior maratona. Caraca, foi tipo muito sinistro isso. Pois é. Tem uma coisa que eu faço quando eu vou assistir série que tipo tá muito atrasada, é que eu assisto ela em 2 vezes em velocidade. Aí, tipo, em vez de 40 minutos, eu assisto em 20, por exemplo. Que beleza. Que beleza. Tá bom. O ruim é ler a legenda em 2 vezes. Você costuma depois, mas enfim. Uhum. E muito antes de Netflix, quando One Piece ainda estava entrando em Marineford, abraço muito, no anime, e eu comecei a assistir do zero, sem saber muito. Na época, era somente uma alternativa a Naruto, que estava cheio de feeders. Eu assistia uns 20 episódios por noite, só que One Piece era muito grande, e hoje, ainda maior. Mas aceitei o desafio e alguns meses cheguei no momento de abstinência, de esperar um episódio por semana. Mas enfim, geralmente gosto de assistir um monte de episódios um atrás do outro, mas a vida social e profissional me impedem de assistir muitos episódios seguidos. Fica uma dica de podcast The Walking Dead Breaking Bad. Sobre as dicas, vai ser J.K. Rowling. Um abraço a todos e até mais. Bom, comentando algumas coisas aqui. Terminou de ver One Piece? Meu Deus do céu, caramba. 20 episódios por noite, como? Eu não sei como. Outra coisa, podcast de Walking Dead, Breaking Bad. Não sei. Eu não sei quem da staff aqui assiste Walking Dead. Eu não. Não faço ideia. Se tem alguém que se assiste, deve ter um, pelo menos, que acompanha, mas eu duvido que tenha podcast, né? Por falta de equipe. Breaking Bad também, outro que eu não sei. Acho que já passou o timing dela, né? Então, não sei se eu tô com vontade de falar dela. Bom, e sobre as dicas, o podcast de J.K. Rowling. Então, é uma obra da J.K. Rowling, só que é sobre outras obras dela, além da de Harry Potter. Sim, ela tem outras obras além de Harry Potter, só que com o pseudônimo do Robert Galbraith, né? Que ela escreveu as histórias de detetive do Cameron Strike. Então, não dá pra considerar. Você acertou, né? Não dá, não dá. Tem que ser mais falando do Robert Galbraith ou a série de livros do Cameron Strike, né? É isso. Mas foi quase, foi válido. Tá vindo. A ideia é boa, mas ampliou demais o leque. Calma. Tem que ser um pouco mais restrito. Mais específico, né? Pois é. Então, um abraço, Thiago. Muito obrigado pelo seu e-mail. Mande mais e-mails. Gostamos de e-mails. É isso aí. Um abraço. O próximo e-mail é do Túlio, né? De 27 anos, de Goiânia, Goiás. E aí, galera do PXP. Adoro esse cast que vocês contam um pouco mais das suas rotinas. Ou melhor, ou pior é que eu me identifico bastante. O pessoal gosta de ver o nosso sofrimento, viu? É incrível isso. O sofrimento ali é sempre divertido, né? Ai, ai. Acho que as primeiras maratonas que fiz foram quando a Band reprisava no sábado os episódios de Dragon Ball Z exibidos durante a semana. Se eu não me engano, Dragon Ball Z ficava no ar a tarde inteira. É, tinha esse momento que sim. Caraca, eu lembro disso. Fiquei muito tempo sem maratonar nada, até que em 2007 comecei a baixar animes, que no caso foi Naruto. E sim, podem me xingar. Eu não ia te xingar por isso, cara. Ah, mas a maioria das pessoas começam com Naruto. Exato. Hoje em dia, as pessoas mais novas, né? Mais novas em 2007, naquela época. Eu acho que é normal. Em relação a séries, nunca tinha pego uma série grande para assistir até assinar Netflix em 2014. E quando eu decidi assistir as 10 temporadas de Grey's Anatomy, que eu acompanho até hoje. Aê, maravilha. Muito bacanal naquele hospital. Maravilha. Bom, agora devo confessar que minhas últimas maratonas foram quase todas indicações do PXP. Aê. Aê. Opa. Como o Slam Dunk. Aê, o Tokyo Magnitude 8.0. Kuroko no Basket e o Arquivo X. Aliás, seja o que achou da temporada nova de Arquivo X. Eu achei boa, apesar de ter esperado um pouquinho mais. Enfim, cara, eu curti. Como fanboy, eu curti. Agora, assim, se ela era necessária pra continuidade da história, não era necessária, não. Ela é só mais um revival pra dar alegria pros fãs. E eu achei uma puta sacanagem da forma como terminaram essa temporada. Agora eu quero ver mais. Porra, caramba, malditos. Espero que tenha mais. Bom, atualmente estou revendo em maratona um dos meus animes favoritos, que é o Inuyasha. Opa, continuei semana passada e estou no episódio 91. Porra, e bem que vocês poderiam fazer um cast com esse tema, né? Fãs pra ouvir não faltam. Cara, eu adoro Inuyasha. Ah, eu gosto mais ainda da manga Kahumiko Takahashi. Cara, se for pra fazer algum tema que tenha ela, eu gostaria, cara. Qualquer um, cara, na boa. Só pra poder falar dela. Pode ser Inuyasha, pode ser Rama, pode ser qualquer coisa. E pra fechar aqui, ele fala aqui sobre as dicas do próximo cast. Acho que vai ser sobre os livros do Chamado do Cuco e o Bicho da Seda da série Cormoran Strike, que a J.K. Rowling escreve sob um pseudônimo. Sim, tá certo. Aí, é isso que eu queria, tá vendo? Tá certo. Perfeito, cara, perfeito. Sim, que tem o terceiro livro agora que tá vindo aí. Vai estrear na semana que vem. Então é isso, obrigado por mais um ótimo podcast e até o próximo. Muito obrigado, Túlio, pelo seu e-mail. Valeu por tudo. Obrigado, Túlio. Um abraço. Sim, não vá. Bom, próximo e-mail do Lucas Costa. Aí, xará. Olá, jovens. Meu nome é Lucas Costa, 24 anos, brasiliense. Minha última maratona foi Nanatsu no Taizai, ou Sete Pecados Capitais, e sou psicólogo comportamental. Como tal, não pude deixar de ficar bem preocupado com o pessoal que faz maratona, por não poder fazer nada na vida. Quem quiser, entre em contato que faça um desconto no atendimento para ouvintes do Projeto X. olha aí, que beleza. Maravilha, hein, Lucas, fazendo o jabá dele. Peraí, qual que é o número dele mesmo? Quero começar dando meus parabéns a todo o projeto, mas ainda não tive coragem de fazer maratona de tudo. Encontrei um sistema podcast recente, então tô deixando os podcasts sem mais por último. Projeto X, Nerdcast, Papo de Gordo, enfim. Ali? Na minha adolescência, fiz muitas maratonas de anime. Meu processo de catador de lixo era assim. Via quais estavam sendo lançados em um site específico e assim assistia todos. Ah, era que nem eu. Não importava a qualidade ou gênero, criei uma regra de assistir pelo menos 3 episódios antes de abandonar. Justo. Mas isso me gerou uma lista com mais de 200 animes assistidos. Saudades de ter tempo pra isso. É, a minha lista, tipo, chegou a quase isso, mas se eu for ver a do Sage passa, tipo, sei lá, do milão. Meu, passa mais de 600 ou 700, eu tô com vergonha agora. Cara, pra ter uma ideia, ontem eu acabei vendo todos os animes que estrearam nessa temporada, cara. Caraca. Deu sono, bombei de sono. Eu vou dropar metade disso, tenho certeza. Parei finalmente quando comecei um namoro, depois veio o casamento e os filhos, olha aí, parabéns. E... Então, ano passado, fiz muita maratona enquanto caminhava pela casa tentando fazer minha filha de 6 meses dormir. Ah, é justo. Ei, maravilha, que beleza. Queria compartilhar 2 momentos que fiz maratonas com preparo. 1, antes de uma viagem longa, pois ia ter que dormir no carro mesmo, então nada melhor que estar morrendo de sono por conta da maratona. Mas teve uma vez que não deu certo. Decidi assistir School Days. Ih. Cara, eu gosto desse anime, as pessoas não gostam, eu gosto. Eu sou a única pessoa do mundo que defende School Days. Você e o Jin, né? Os únicos que eu conheço. Os únicos estranhos. Sempre quando eu tentava dormir, lembrava do final e acordava assustado. Meu Deus, eu tô... Ah, é um final mó bonito, gente. É romântico. Bonito? Romântico. Caramba! Você tem que entender a parte artística. Meu Deus do céu. Okay. 2. Primeiro, assisti Angel Beats. Ai, meu Deus. Mas já estava namorando. Então, tive uma grande ideia. Peguei uma tarde, fiz minha namorada fazer a maratona comigo. E como o anime tem final arrasador e fofinho, garanti beijos muito emocionados. Estratégia do latim, estratégia do francês, estratégia. Esse cara é um gênio. Gênio mesmo, realmente. Tinha que ser Lucas, cara. Meu Deus. Olha só. Ela puxa o saco dele também, né? Cadê o cabeça? Caramba. Pra terminar, tem uma pergunta. Qual a maior maratona que vocês fizeram? Quanto tempo seguido em frente à tela? E aí, Sid, você lembra, assim, sua maior maratona ever? Putz, caramba, eu não sei. Recentemente deve ter sido o Doctor Who, que eu fiquei umas 12 horas na frente do computador. Mas sei lá. Porra, não sei. Eu acho que a maior... Maior, eu não sei. Acho que a maior maratona que eu fiz foi durante uma Copa aí do Mundo, que eu tava assistindo Katekyo Hitman Reborn. Ê, maravilha! Eu acho que eu assisti muitos episódios naquele dia. Foi tipo, tá passando um jogo, tá, tô assistindo. Aí eu lembro que tava passando o próximo jogo do dia seguinte e eu ainda tava assistindo. Então deve ter passado mais de 24 horas que eu fiquei assistindo aquela porra. Você também faz parte do passado obscuro da staff, né? Ah, cara, mas eu tenho um amor pro Katekyo até hoje. Caramba, ok. Um dia a gente apresenta fotos de cosplay do Lucas também, a gente vai mudar de ideia, fácil, fácil. Não, eu nunca fiz cosplay de Reborn. Aham, isso que ele fala pro público. Bom, terminando o e-mail aqui, desculpa pelo e-mail gigante, não tem problema, nós gostamos de ler e-mails grandes. Foca na maratona e fico com Deus Usopp. Oi, é God Usopp. Bom, muito obrigado, Lucas. Um abraço pela sua escrita e suas ideias que vamos aderir. Ok. Bom, o próximo e-mail é da Shaman Queen. Olá, pessoal, é a Shaman Queen, ou Lu, né? Agradeço por terem lido o meu e-mail anterior, que foi o primeiro, e sim, sou uma garota. Tá vendo, Lucas? Aí, tá vendo? Aí a resposta. Não é uma trap não, tá? É uma garota. Uhum. Mas às vezes uso sem nomes de personagens de homens e faço o chamado crossplay. Afinal, é dos garotos que gostam. Oh my god. Aí, bom. Sim, viu? No podcast sobre maratona foi falado de Lord of the Rings. Já fiz maratona da versão estendida com fitas de videocassete, começando 9 da noite e indo até 9 da manhã. Oh, meu Deus do céu. Ah, eu também já fiz isso. Meu Deus. Eu já fiz isso. Isso foi quando saiu o terceiro filme. Vieram uns 15 amigos em casa e quando deu meia-noite, fomos todos ao terraço gritar as frases mais conhecidas como "They are taking the hobbits to Isengard". Moro em uma parte alta, então imagina a bagunça. É maravilha, que tempo feliz, hein? Se conta como maratona, eu costumo fazer quando aparece um game novo. Há um tempo fiz da minha série preferida, Tales of, e como são muitos games, foram meses até terminar todos que tenho pro PlayStation 2. Bons tempos. Mas vamos então a rápidos comentários, que o e-mail está grande, né? Quando estava de férias e comecei Game of Thrones, já estava na Season 3, nesse dia fiquei basicamente o tempo que estava acordado assistindo tudo seguido. Maravilha. Temos que valorizar os seios mesmo. É lindo quando reconheço as vozes em japonês. Ela é das minhas, cara. Nossa, às vezes você escuta e fala, cara, eu já escutei essa voz em algum lugar. E você procura e fala, é ele, é ele. É a minha alegria quando eu vejo um anime, sabe? Eu vejo um anime, aparece um personagem, aí eu reconheço a voz de algum lugar. É esse cara. Aí eu vou checar. Pronto, acertei. Meu Deus, meu Deus. Sim. Eu sou foda. Caramba, é muito bom. Eu gosto disso. Aí ela continua aqui. Ele é ninja e anegão, brofist. E fico então por aqui, partindo para uma maratona dos seus podcasts. Agora sim, eu faço fotossíntese à noite. Que beleza. Abraços esmagadores a todos. Muito obrigado, ô Lu, por esse e-mail, então. A gente fica feliz. Ah. Abraços esmagadores. Eu gostei dessa. Gostei desses abraços esmagadores. E caraca, fotossíntese à noite, aposto que é a fase escura da fotossíntese. Último e-mail de hoje, do Douglas Almeida. Olá, galera do Projeto X, estou enviando um e-mail no momento em que estou pensando sobre a dica do tema do cast. E eu sei que se trata das obras de J. Carr, mas tentar adivinhar o título tá complicado. Mas como a imagem referente ao cabeça em uma postagem do grupo no Facebook é o Robin, então o título deve ser algo como Séries Cormoran Strike. Não fazia a mínima ideia sobre as dicas, mas ao pesquisar Cuco Cultura Pop, deu uma clareada no negócio. Risos. Um abraço a todos. Tá certo, tá vendo? Olha aí, acertou a série de livros do Cormoran Strike, que é o detetive protagonista dessa história, escrita pela J.K. Rowling, né? A série de detetives dela, escrita com o pseudônimo de Robert Galbraith, tá vendo? Isso. Tá certo. Aí, mais um que acertou as dicas. Yes. Muito bom, parabéns. E eu tenho uma dificuldade enorme para falar os nomes em inglês, acho que vocês perceberam. A minha dicção hoje tá uma bosta. Coitado do Sage. Desculpa, Sage. Não, perdão. Tudo bem. Aproveitando a falar, então, as pessoas que acertaram as dicas foi o Túlio e o Douglas Almeida. Eles entenderam a ideia. Se a gente não leu o seu e-mail, a gente não falou, porque vocês erraram, galera. Sinto muito. Mas vou dar uma tentativa, gente. Continue tentando. Yes. Bom, vamos mandar abraços para as pessoas, né? Essa semana os abraços vão pro Rafael Taira, pro Marcos, Pablo Neves, Afonso e o Kogawar. Sintam-se abraçados. Sim, valeu, galera, por terem comentado. Seiji, quais foram as dicas da semana passada? As dicas da semana passada, esse podcast que vocês acabaram de escutar foi o podcast sobre o Robert Galbraith, o autor, né? Dessa série de livros do detetive Cormoran Strike, né? Escrita pela J.K. Rowling. As dicas da semana foram Cuco, Bicho da Seda, Episódio pseudônimo, tem tudo a ver com esse podcast. Cuco tem a ver com o título do primeiro livro escrito pelo Robert Galbraith, que é O Chamado do Cuco. O segundo, O Bicho da Seda, é o título do segundo filme, O Bicho da Seda. E o pseudônimo é o pseudônimo que a J.K. Rowling usou, né, pra escrever esse livro, Robert Galbraith, que acabou, só acabou descobrindo a identidade dela tão facilmente. Malditos advogados que revelam a identidade dos outros. Aí não pode fazer o quê? Mas é isso, Robert Galbraith, tá bom? Bom, e as dicas da próxima semana são Revival, Assassino e Hokkaido. Olha aí. Não tá difícil, eu acho, mas vai ter que pensar um pouquinho. Pra quem conhece, né? É, só pensar um pouquinho, você consegue matar isso aí, eu acho. Esperamos que sim, né? Pois é, pois fazer é. Fazer aquelas dicas tipo de working, porra, Mugi. Não, não, isso não. Vamos apagar isso da existência do cast, por favor. Bom, é isso. Vamos terminar a caixa de entrada por aqui. Mandem e-mails, escrevam vários comentários, curtam nossa página no Facebook, sigam no Twitter e é isso. Escutem os podcasts, façam maratonas. Leiam os livros. E é isso. Um abraço a todos. Até semana que vem, eu espero. Falou, pessoal. Falhando a chamada? Não, é porque todo mundo ficou em silêncio. Lula Lounge. Eu lembro de Lula Lavanderia, mas não tem... É isso que eu pensei. Não tem o primeiro livro. Você fala Lula, eu pensava em outra coisa, mas tudo bem. Deixa pra lá. Hoje em dia não tá muito sério, eu li o livro, eu pensava, a Lula tava ali. A Lula belíssima, andando com uma modelo, assim. Meu Deus, não, não, não. O Lula modelo. Com vestido magnífico. Como ganhar dinheiro fácil de Fernanda Poponca? J.K. Rowling, lance qualquer coisa que a Fernanda compra. Até mais de um do mesmo. Lançadura capa mole em inglês. Só faltou versão pra quem drama. Agora pronto. Eu senti que no último rolê quase ele comprou espanhol. Quase, assim. Por pouco. Deixa eu lançar a versão ilustrada em português pra te ver se eu não vou comprar.